tem pra lhe oferecer. E a saudade. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu para, aproveite enquanto há tempo. Nosso amigo Lúcio Saudade, meu irmão. Um abraço a você, garoto. Ele que tem o balde. O Cobra São Saudade, né, Lúcio? Não senti me de se abra, é seu direito. E a vida, cara? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida é bela. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom outra logo a maçã. A vida é... Bora lá. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho, oh, oh, carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Sua amiga Luísa, hein? Um abraço, meu irmão. Ele é a Anne. Só na mãe. Bora, Neto! Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Ai, miau. Nossa amiga Ju Estrela, meu irmão. Cadê o Zezinho, Ju? Cala a boca, cagueta. Cala a boca, cagueta. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. É como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata, oh, oh. Em cima me apareceu. Você, com esse seu jeito brejeiro, com esse seu olhar mateiro, que logo me convenceu. E eu estava totalmente errado, sei que sempre fui culpado por tudo que me aconteceu. E eu ficava sempre acomodado, mas pro meu amor salvar, por você eu vou gritar: oh, help! Help, help, vem me socorrer. Help, eu já não suporto ficar sem você. Help, help, help, socorre o meu amor. Help, só você consegue livrar-me desta dor. Você não ganhou tonelada, meu irmão. O peso pesado da saudade, né, tonelada? Domingo marcando presença na Associação do Promorá, meu irmão. Aniversário do Eduardo. Um abração, saudade, o Nelsinho Rodrigues, o homem do Gererê. E eu estava totalmente errado, sei que sempre fui culpado por tudo que me aconteceu. Olha só, gente, também tem mais aqui cortesias pra essa grande festa domingo, viu? Corre junto e pegue a sua pra entrar de graça até as 18 horas. Vamos providenciar uma televisão aí pra galera assistir o repá de boa lá dentro. Associação do Promorá domingo. Help, help, vem me socorrer. Help, eu já não suporto ficar sem você. Cama, filha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Aquele friozinho só na mão. Pensamentos, lindos momentos, lavo no vento, sussurra seu nome. E aí? Aonde? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Bora, Águila! Forrozão das amigas, né? Dia 18 de junho, Osimar Silva atrás do Casota, o nosso cobração saudade por lá. Já é tradição. É como meu irmão já tá chegando, é a quadra Julina, viu? Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Muito rápido. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Saudade na manha do Aranha. Arena Sacramento, meu irmão. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? É, Val, coisa de louco, né? Coisa de louco e acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. E aí? Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete. Nosso parceiro Chocolate é na área. Bora, Choco! Saudade, meu irmão. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Me abraçando aí, nosso amigo Thiago Digital. E também o Valdeci dos Varejeiros aí. Valdeci hoje aniversariando, né, meu irmão? No berço. Cadê o bolo, filho? Só na mãe Eduardo que vai desejando feliz aniversário a você aí, viu? Tudo de bom. Ele na companhia do Digital, o Serrador. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. A garganta tá seca, filho. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. E o cavalo? Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Mais uma pra recordar, assim, ó. Ele tá afim, filha. Ele é bobo, o quê? Não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula, só quero todo mundo pra me provocar. Só na manha, hein? Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. E aí? Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. Pula, sobe e desce, eu não sou videogame pra você. E na neve não, nunca eu vou ser. Bora, Charlie! Pula, sobe e desce, eu não sou videogame pra você. E na menina nunca eu vou ser. Babé, pipo, burra, pode crer. Não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sem

verdadeiro amor. Zero a zero, filho. Grande amigo pé do Lava Jato Brasil, hein? Semana Fubica vai lá, dá-lhe uma serrada, minha irmã. Original. Você é a metade que me faltava. Aí, Val, na moral. A razão principal pro meu viver. Olha aí, Doquinha. Por isso não me canso de dizer. Parceiro Jefinho, cuia, comitiva do aeroporto, hein? Você amo. Expulsaram o Charles de lá, foi. Amo você. Com roupa e tudo. Nosso amor é feito de carinho. Tem bem mais flores que espinhos. A minha busca terminou. Com você eu encontrei o verdadeiro amor. Com você eu encontrei. Só na manha, nosso som na qualidade pra você curtir na manha, Arena Sacramento, hein? O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. E o desejo? Desejo louco de te amar. O que que tá faltando, cara? Fala aí. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Abraçando aí nosso amigo Josué, minha Diana, a Bita e a Raquel, hein? Forte abraço. Abraço do Eduardo e do Alex, Arena Sacramento, hein? Bora lá. O coração está. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Só tá faltando, hein? Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Alô, baby. Baby, queria estar agora com você. Estou contando os dias pra te ver. Faz muito tempo que eu não te beijo. Eu não aguento mais. Fala o caqueado, vai. Noite, eu olhei para o céu, quase te vi. Você é uma estrela e eu senti. Não pense que você vai se livrar tão fácil assim de mim. E aí, Doquinha? Chegou na área dançarina do Marcão. Esse foi mais e do Chica. Pra cima, vai. No primeiro beijo eu te dei meu coração. Chuva de amor, fascinação. O tempo passa, o encanto não se desfaz. Enquanto ele passa, eu só faço querer mais. Chuva de amor,

Bora, Cris. Nossa amiga Cris aí. Ela é a Polônia. Ela é a Polônia, hein? Não faça isso comigo. Alguém tem que trabalhar, né, filha? Logo me ver. Porque, meu bem, eu não consigo. DJ Eduardo, DJ Eduardo, decorando todas só pra você dançar. Dança. Bora, bora. Vai, vai, vai, vai, vai. Aí, Doquinha, vai pra cima. Vai, mete ficha, mete ficha, mete ficha. Oi. Amigo DJ Márcio também por aqui. Aqui na frente do comando. Não é o Poligrota. É outro Márcio, né, filho? DJ Caldinho. É sucesso em todo Marajó. DJ Tonelada, meu irmão. Oi. E aí? Aí conhece. Ei, Didi Eduardo, coloca logo aquele merengue ou aquela senhora lambada, caceteiro. Aí é nóis. Pra cima, meu irmão. Mata essa vinheta no meio. Já vou editar amanhã. juro. Nosso amigo Ney, a Rose e a Val, hein? Marcando presença também domingo, aniversário do Eduardo na Associação do Promorá. Já pegaram a cortesia de vocês, hein? Cortesia aqui, gente, aqui no comando, pra você entrar de graça até as 18 horas. Associação do Promorá, domingo, aniversário do DJ Eduardo Cobra Som. Juntamente com o cantor Nelsinho Rodrigues, viu? Bora, Val! Prepare-se! Prepare-se! Está chegando o aniversário do DJ Eduardo do Cobra Som Saudade! DJ Eduardo do Cobra Som Saudade. Domingo, dia 7 de maio, na Associação do Conjunto Promorá. Atrações confirmadas. Aparelhagem Cobra Som Saudade e o cantor Nelsinho Rodrigues. E mais, distribuição de vários brindes no decorrer da festa. Portanto, você já sabe. Domingo, dia 7 de maio. O grande aniversário do DJ Eduardo do Cobra Som Saudade, na Associação do Conjunto Promorar, com a aparelhagem Cobra Som Saudade e o cantor Nelsinho Rodrigues. É claro que você não vai ficar de fora dessa. É claro que você não vai perder, portanto, pegue sua cortesia aqui para curtir domingo Cobra Som Saudade e o cantor Nelsinho Rodrigues. Cantando esse sucesso aí, muito mais. Nelsinho Rodrigues ao vivo. Associação do Promorá no próximo domingo, hein? Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E aí? Gererê, a gente dança assim. Como? Você fica coladinha em mim. Como é, Cris? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil aí conhece. Aprender, sei que você vai gostar. Segura! Bora lá. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Oba! Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender, sei que você amiga vai Luiz, gostar. Amiga Luísa, a Anne. Nossas amigas aí, hein? Forte abraço. Arena Sacramento, meu irmão. Segura. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Segura, segura, segura. Mais uma do Nelsinho, mais uma do Nelsinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tudo isso ao vivo domingo, meu irmão. Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu fui um bobo, como um louco te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar.